inverter a pergunta. A gente consegue amar os nossos amigos? A gente vai achar que sim, né? Vai dizer que sim. Afinal de contas, são amigos. Mas na primeira situação contrária àquilo que eu penso, aquilo que eu gosto, que alguém que eu digo que eu amo faz, o que que acontece? Não acontece uma discussão? Não acontece uma briga? Não acontece, às vezes, entre aquele amigo ou aquela paixão, não acontece uma ruptura e uma separação que muitas vezes leva a situações físicas graves? Então, quando a gente diz que a gente ama, a gente tem que pensar o que é amar. O que significa a palavra amor? E se é difícil amar os amigos, quanto mais os inimigos? Mas foi Jesus que falou isso? Então, como foi ele, a gente respeita. A gente lê, fala, mas talvez a gente não consiga entender o que ele está querendo dizer com isso. Como assim amar um inimigo? Então a gente começa desarticulando essas palavras para tentar tornar elas mais fáceis. Porque inimigo, como ele falou, inimigo seria uma coisa assim tão forte, né? E se a gente traduzir inimigo para alguém que fez alguma coisa contra nós, simplesmente isso. Não precisa ser nada mortal, mas simplesmente alguém de quem eu não simpatizo porque me disse tal coisa, ou fez tal coisa, ou simplesmente eu olhei e não gostei. Então a gente já fica sempre com um pé atrás. E transformar a palavra do amai como não fazer o mal, fazer o melhor. Então talvez a gente consiga entender ou consiga aceitar esse ensinamento de uma forma mais fácil, né? Quando ele diz, amai os vossos inimigos. Porque ele diz aqui na frase de Jesus, amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo, foi o que aprendestes. E eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Ele diz mais do que isso, né? A fim de que sejais os filhos do vosso Pai que está nos céus. E ele continua. Então ele coloca como, até como uma premissa, né? Que nós temos que fazer o bem a quem nos faz o mal, rezar por quem nos calunia, para que a gente possa ser considerado filho de Deus. E ele até explica mais adiante aqui no Evangelho. Se nós pensarmos numa pessoa que a gente pode conhecer apenas por imagem, a pior pessoa, o pior bandido que já passou, que existe na Terra, qual era a relação dele com a família dele, com os familiares, com as pessoas que ele gostava? Não era de amor? Ele não amava aqueles que gostavam dele também? Se nós não conseguirmos fazer um pouco além, a gente que se julga bom, a gente não está sendo simplesmente igual àquele que a gente aponta como bandido? A gente não é melhor do que ele? Porque a gente não consegue fazer um pouco a mais? A gente tem exemplos no nosso dia a dia, exemplos bárbaros de pessoas que cometem crimes e a nossa vontade é dar o mesmo troco a ela, responder a ela na mesma moeda. Em alguns lugares existe pena de morte. Então nós nos colocamos numa posição totalmente acima, fazendo a mesma coisa, ou talvez até pior, porque fazemos com consciência. Talvez não nós fazemos isso, mas existe. E muitas vezes, quando a gente percebe, as coisas afloram. Então, quando ele diz, amai-vos os vossos inimigos, e na explicação aqui ele continua dizendo, se amar o próximo é o princípio da caridade, que a gente tanto lê, amar os inimigos é a sua aplicação sublime. Porque essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Então a gente pensa, né? Como é que eu vou tratar bem a quem me tratou mal? Porque a gente acha que está sendo fazendo um favor para aquela pessoa, que ela não merece aquilo. E o que ele diz aqui para nós é que quando a gente consegue fazer diferente, a gente está combatendo aquele orgulho, aquele egoísmo que está aqui dentro, não lá, aqui. Aquilo que a gente busca, talvez não sabendo bem como, mas a busca da melhora, da tal devolução, ela começa nessas questões simples, porém difíceis, porque elas exigem de nós esforço, exigem que a gente faça diferente daquilo tudo que a gente fez a vida toda. Porque quando alguém me ofende, eu ofendo de volta. Quando alguém me bate, eu bato de volta. Quando alguém me trai, eu traio de volta. Onde está o progresso nisso? Em lugar nenhum. Onde está a evolução? Não está. Onde está a melhora? Não está. Onde está o bem? Também não está. Então a gente tem que raciocinar. Existem vários porquês da gente aceitar isso. O primeiro, talvez pelo sentimento, talvez aquilo tudo que a gente vem tentando estudar, tentando aprender, tentando perceber no mundo que a gente está. Tentando ver a outra pessoa como alguém igual a mim. Não é alguém pior, mas alguém igual. Alguém que talvez esteja fazendo o que sabe fazer. E eu, de uma forma reativa, vou responder ele de que maneira? Eu vou responder pelo que eu tenho. E quando eu respondo pelo que eu tenho, eu consigo ver quem eu sou. E vendo quem eu sou, eu percebo a necessidade de mudar. Então, o sentimento tem que ser diferente. Ele explica aqui de uma forma bem interessante. É não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segunda intenção e incondicionalmente o mal que nos fazem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em lugar de desejar-lhes o mal. É um aprendizado para nós fazermos isso. E é uma necessidade. Porque nós precisamos, como Jesus disse lá na primeira frase, não apenas nos tornar, porque já somos, mas justificarmos que somos filhos de Deus. Porque não adianta dizer, rezar, fazer, se a gente não consegue aplicar. A gente tem que se esforçar. Fazer esse esforço grandioso. E eu falei no sentimento. Então, muitas vezes a gente não consegue, porque a gente é muito material. A gente não consegue ter essa abertura de repente não retribuir o mal com o mal. Mas as ciências, todas elas, caminham de acordo com aquilo que a espiritualidade nos fala. Elas chegam num ponto, às vezes, que elas não compreendem e elas têm que se apegar em uma questão maior para responder. Mas a matemática, que é uma ciência que a gente conhece, ela nos prova, lá no primeiro grau ainda, nas primeiras séries, quando a gente começa a estudar as operações e os sinais das operações matemáticas, e ela nos diz que sinais iguais se somam. O que significa? Algo negativo que vem e é respondido com algo negativo que vai, amplia, cresce, fica maior. É matemática. E se a gente pensar fora da matemática, se a gente pensar no nosso dia a dia, o que acontece lá dentro de casa, quando alguém me diz alguma coisa atravessada e eu respondo de forma atravessada, e cria já um problema, uma confusão, um atrito, a gente vai ver que é verdade. Menos com menos, soma. Fica dois menos. A gente aprendeu isso. Só que a gente acha que aquilo lá é só para exercício matemático. E a gente aprendeu também que sinais contrários se anulam. Então, quando vem alguma coisa negativa, se eu fizer o que ele está me dizendo aqui, se eu colocar alguma coisa positiva de volta, eu anulo. Eu elimino. A gente já ouviu quantas vezes que quando dois não querem, melhor, quando um não quer, dois não brigam. A gente já ouviu, né? O problema é que normalmente o dois quer, né? Mas se a gente começar a ter mais calma, ter mais tempo de resposta nas nossas atitudes, talvez a gente consiga fazer isso aqui. Tempo de resposta. Parece muito difícil a gente conseguir responder o mal com o bem. Mas é uma questão de cultura, uma questão de exercício, de reeducação. Porque a gente aprendeu que a gente tinha que devolver, que a gente não tem que levar desaforo para casa, que a gente não pode se humilhar. Só que a gente aprendeu de forma algumas delas erradas. Porque nós estamos em mais uma jornada reencarnatória, tentando ainda praticar isso. Um ensinamento antigo, um ensinamento milenar, mas que para nós ainda se torna difícil. Mas como eu disse, é exercício. Exercício diário. De repente, começa mentalmente a trabalhar essa questão. Assim como a gente mentalmente cria problemas, a gente pode criar soluções. Mentalmente, aquelas pessoas que nos são, às vezes, problemáticas, a gente começa a rezar por elas, mas com intenção boa. Talvez não para ser amigo, mas para, de repente, estender essa ligação que nós temos. A gente cita frequentemente das irradiações que tem lá atrás. E funciona. Parece mentira, funciona. Tu tem o nome de uma pessoa com quem tu tem uma dificuldade lá, um colega, um parente, um amigo, um sei lá o quê. E eu não estou me dando bem com ela, está difícil a relação. Coloca com intenção o nome nas irradiações. É a mesma coisa que rezar. Com intenção. E a gente vai perceber que os dias vão passando, as coisas vão melhorando, com intenção. Tem que haver intenção para a coisa acontecer. E acontece. Porque, como ele disse, quem falou foi Jesus. Se ele falou e a gente acredita nele, então é porque é verdade. Cabe a nós é só tentar trazer isso para dentro. E a gente vai conseguir na medida que a gente for mudando a nossa forma de pensar. Que a gente for percebendo que às vezes é aquele orgulho que está falando, que não quer permitir que aquilo que aquela pessoa está me dizendo, está fazendo, e a gente lembra do que foi dito na outra semana, que nada é por acaso. Então, existe também um porquê das coisas acontecerem. Os ensinamentos guardados, os ensinamentos velados, que surgem nos momentos que a gente nem percebe. Para quem quiser aprofundar, capítulo 12 do Evangelho, e é interessante, o Evangelho segundo o Espiritismo é interessante porque ele traz a questão evangélica, mas ele traz a explicação espiritual. Ele esmiuça o que aquilo quer dizer e faz com que o nosso entendimento se torne mais fácil. Então, está ali no capítulo 12, algumas páginas para a gente tentar entender e perceber que a coisa não é tão difícil, contanto que a gente tenha disposição.